Frequência Alfa 02, ponto espera de 2019. Obrigado, boa noite, boa noite. Ryanair 32, decolou 21 no controle 120, décima 8. 20, décima 8, Ryanair 32. Camará. Muito boa noite, Ryanair 32. 5827, ponto de espera pronto. 5827, ali mantém pistão no 0. 110 na proa de lotar. 110 para de lotar o pioneiro 32. Salvador, boa noite, voo no 8. 885, mantenha o ponto de espera da Nozé. Mantenha o ponto de espera, voo no 8. Decolagem autorizada, 587, vento 180 graus, 099. Toda decolagem, web 587. Bono 885, após a rolagem do web, ali mantém. Ali mantém, bono 885. Voo no 85, só para informação, o tráfego da WebJet está decolando agora mesmo, saída e mesmo nível. Só vai guardar na cabeceira mais uns 3 minutos. Cliente, voo no 85. Solo XMA 201, pronto pro táxi com 1, 2, 3 a bordo, 3 horas e 40 autonomia, retornando com o fim. XMA 201, táxi segunda direita via Indy Alpha, ponto de espera 2186, ajuste no 0, 18, 1018, tem um voo, boa noite. Indy Alpha, 1018, ponto de espera 286, boa. Boa noite, WebJet 5827, decolou Salvador. Voa 5827, sobe 360, voa Delta. Dael, o 5827 subindo 360. 4, livre aproximação. Da livre aproximação, chama estabilizado no localizador. Leda, web 5827. Estabilizado, Leda 5827. Leda, muito obrigado. Salvador, muito boa noite, 66201, no ponto espera, pronto. Gente, 6201, após a rolagem do banho da Goa, na cabeceira, nem mantém o sono zero. Após a rolagem do Goa, nem mantém o sono zero, 6201. Boa noite, 5, decolagem autorizada no 0, vento 170 graus, 099. Decolagem, voo no 88190. Galeão, nível 3620 está autorizado, aeroveco isolou 1-0 até SMAP, Eco Sierra Mike Alfa Papá, após direto Lúbito, Lima Uniforme Vitor Tango Oscar, após direto Barbacena, Bravo Bravo Charlie, e após conforme rota do plano de voo. Recorda 1-0 com curva direita na Dael, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, aciona 5077, controle 120.8. Decolou os 28, controle 120.8. 208. Genérico 601, só uma informação, senhor, o tráfego da Gol que decolou à frente. É o mesmo nível, é a mesma saída. Você vai aguardar 2 minutos para a cabeceira. Tá livre, o 35216, chame táxi. Chamar táxi, 35216. Chegou 885, vai cruzar 2000. Sobe 360, saída da EL 985. Da EL, vindo para nível 360, 885. Solo, clareza, 1. 201, decolagem autorizado no 0, vento no 8, 0 grau, 079. Decolagem, acionei 6201. Tal nível 370 está autorizado, aeroveio Pesulu 1-0. Decolada 10, com curva esquerda na Fuca, transição Zipar. Aciona 5073, controle 120.8. 527 autorizado, voar bridge. Esquerda Puca Zipar 5073, chama controle 120.8, tá 3662. Correto, portão 8, chame pronto, pushback, tá 3662. Chama quando pronto para pushback, tá 3662. 18.6, até já. Salvador, boa noite, 1604, vai passando o marcador externo, baixo trabalho. 1604, povo autorizado, pista no 0, vento no 8, 0 grau, 079. Escreva nosso pouso, gol 1604. Está presente em posição ITAP, desce até os 50. 201, decolou os 31, controle 120, décima 8. 208, boa. 8271, agora o centro Recife, 1251, Alterno 3325. 251, 3325, uma boa noite, o 5827, obrigado. Ok. 216, Libre Taxi, parte principal, Indy Alpha, ponte espera 2186, ajuste no 018, bom voo e boa noite. Pátio Indy Alpha, no ponte espera 1186, boa noite. Solo Salvador, muito boa noite, 4071, 360 para a esquina, ciente da Delta. Campinas, nível 3620 está autorizado. Aerovia Pezulu 10, correção a Pezulu 16 até Belo Horizonte, Bravo até Zulu, após direto Trive, Tango Romeu Índia Vitor Índia, Trive, e após conforme rota do plano, decola da 10 com curva à direita após decolagem na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge, onde em Bridge já intercepta Pezulu 16 e prossegue conforme rota. Aciona 5102, controle 120, decimal 8. Afirmativo 360, então, para Campinas, pela Pezulu 16. Então, vai declarar a curva direita no perfil da Dael, Leda, Bridge, Pezulu 16, intercepta a partir de Bridge. Aciona 5102 e controle 120, decimal 8. Afirmativo, Pezulu 16, após Belo, até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu e após direto Trive, e após Trive, conforme rota do plano, ok? Ah, ok, afirmativo. Zulu 16, Belo Horizonte, Trive, Cúpula, Cutive, paciente. Correto, Azul 4071, no portão 1, chame pronto, pushback. Camará. Alô, Chanel, Beatriz, 10, da 612, pushback, da Samaná. Oceanair 6310, 62 agora está livre, chame táxi. Livre, 3 boa noite, eu estou 3858. Está ciente da informação, é a autorização de tráfego por Fortaleza. Fortaleza nível 350, copia. 358, Fortaleza nível 350 está autorizado. Aerovia Pezulu 19, decolada 10 com curva esquerda após a decolagem na subida Momo, transição Froti, aciona 5076, controle 120, decimal 8. Autorizado conforme Salvador Fortaleza 350, saída Momo Froti. Decola no 0 com curva esquerda após o Pezulu 19. 5076 transponder 120, decimal 8, controle, portão 3858. Correto, 3858, portão 3, chame pronto, pushback. Chamada pronta para pushback no portão 3, portão 3858. Pezulu 1604, livrou. Pezulu 1604, via Alfa, reposta antes da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette, reposta, acabou, 1604. Gol, chama agora Recife 1251. 1251, gol 1885. 32, chama agora o Centro Recife 1245, alterno 1685, Janeiro 32. Recife 12545, alterno 2685. 8, trip 52, 16. Pátio Indy Alfa, Ponte Espera 118-62, reajustando 0 no 8. Bom voo e boa noite, Oxinai 63 no 0. 118, Pátio Indy Alfa, 18-62, obrigado, 63 no 0. Controle Salvador, trip 5206. Confirme. O trip 5206 está chamando 1208, senhor. 5216 sobe 190 pouca, vigilância. 190, comprou de pouca, 5216. Controle Salvador, 5206, solicita. Prossiga no meio. Quando possível, senhor, poderia coordenar direto para o de Aracaju? Mantenha para o de Jambo inicialmente, aguarde Aracaju. Jambo, 5206. Para pushback, acionamento TAN 3662, gate 08. Data 3662, chame táxi. Autorizado, chama para o táxi 3662. Solo Azul 4071, também está pronto para o pushback, acionamento gate 1. A gente aguarda, Azul 4071. Aguarda. 604, via Juliette, portão 02. 604, via Juliette, portão 02. Via Juliette para o 02, com o 604. Bom que decolou na nossa frente. É, tendo para Guarulhos. Guarulhos, olha. 6201, chama agora o Centro Recife 251, alternando no 3325, 6201. 251, 3325, boa. Torre 6310, ponte espera da 190, tá pronto para decolar. 6310, Aline decola 10, vento no 70 graus, 099. Aline decola, 6310. Confirma 04 para o 02. Solo? É o voo no 604, confirmando, é o 02 da posição. Afirmativo, 02. Grato. Boa noite, 89, chame táxi. Táxi, libera 5.000 na descida? 2.000 para 2018, autorizado ali a 6748. Gente, para 2000, liberada a sessão, Palmeira 18, web 6748. Portão 01, está livre, pushback, chame táxi. Livre, pushback, chame para o táxi, sou 4071. Salvador, 5206, solicita de view à esquerda de a proa 045 por aproximadamente 30 milhas. Bruno Salvador, boa noite, Xanel 6313, informação Delta. Precisado de desvio, 5206. 6313, na via chegada Bonfi para 2018. Via Bonfi para 2018, 6313. No zero, decolou 41, no controle no 20, decimal 8. 208, 6310. De 6310, decolou, está cruzando 1700 na sua disposição. 4 minutos alternando Fortaleza. 63110. 63110, 350, saída pouca vigilância. 35, pouca vigilância, 6310. 35216, voa na proa do Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, senhor, 5216, muito obrigado. Estacionamento está 3858, ninguém quer 3. Guarda 358, previsando mais 5 minutos. Guardando 3858. Através do gate 62 até 3662. 62. Vai seguir o Embraer da Azul, já vai em alguns instantes iniciar o táxi via Pátio Indy Alpha. Quando pronto, torre 198 decimal 6, ajuste no 098, então bom voo e boa noite. Tá, sim, gente, boa noite, vai seguir a aeronave após no ponto de espera, chama a torre 1018, ajustado até 3662. Para o táxi, o Azul 4071, 53 a bordo. Autonomia de 4 horas e 45, alternando Ribeirão Preto. 053 a bordo. Afirmativo, 53. Via Indy Alpha, ponte espera torre 1086, ajustando 018. Tem um bom voo e boa noite, Azul 4071. Afirmativo, Índia e Bravo, para ponte espera 1862. Obrigado, boa noite. Sente, chama o solo 121, decimal 9. Obrigado. Torre Salvador, boa noite, AMI 6748. 6748, pouso autorizado no 0, 0180 grau, 099, chega 3. Mais 8, travou, livre pouso na 10, 6748. Noite, AMI 79731, gate 10, sente, informação, eco, autorização para o galeão. 9731 no Galeão, copiou 340. Afirmo, 340. 9731 está autorizado 340 para o Galeão via Pesulo 10 até SMAP, ex Sierra Mike Alpha para SMAP, após conforme rota do plano de voo, decolando a 10 com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge. Aciona o transponder 5105, controle 120, decimal 8. Autorizado 9731, nível 340, decolando da pista 10, Uppermax Zulu e Smart, a saída da El Leta 3, aciona 5105 e o controle 1208, WebJet 903. Aerovia Upper Zulu 10 até Smart, ok? Após conforme rota. Upper Zulu até Smart, após Smart conforme rota, WebJet 903. 71 após o tráfego da WebJet, final 10 ali, mantém. A passagem do tráfego, o 407 não foi limpa. Solo Salvador, boa noite, M6748, livrou a pista na sua escuta. Livre de colagem do 4071. 3, agora tá livre, chame táxi na 358. Relativo, agora tá livre, acionamento, vai importar mais plano para o táxi, táxi 3858. O táxi foi acordando ao 63, olhando. Copiou, tá livre? Iniciando 4071. A 63, olhando. Vigilância radar. Vigilância, quando é possível, Romeo Fox 018. Mantenha a trajetória conforme plano. Mantenha a subida então, 6390. Estou em Salvador, estou 3662, estou no ponto de espera do 0 pronto. 3662 ali, mantém no 0. Sim, mantém para o 0, estou 3662. Decolou 50, controle 1, 208. 208, eu sou 4071, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite novamente, eu sou 4071. Zul 4071, contato radar. Sobe, mantém nível de voo 360, vigilância.